você pensar em qual país você está. Mire e veja se é justo. Primeiro mameluco nascer fruto de estupro em Porto Seguro e crescido na chibata do europeu escravocrata que mata, que corta, mata e planta pra colher mulata, vai. Eu não nasci pra sofrer, eu já sofri pra nascer, sou tiro pela culata. Caí aqui, vivi aqui, nunca vi terra mais ingrata. Não sei se eu queria nascer, eu não queria sofrer em te mistura na data. Não podia ver onde meu ser ia parar, parei aqui só pra ter que pagar. Portuga traz a gripe, má tortura, tupinambá. Procuro o que mais roubar e leva pau, Brasil. Droga e ouro do Rio, que em Minas já existiu, só resistiu os quilombo no lombo de mula vai desbravando os gerais. Rubras, cascatas, águas na lata. O chicote vai jorrar, faz chorar, faz gritar. Abre ferida, prancheta, vem caldeirizar.